Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e a bênção de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãs, nosso tema hoje, nós vamos analisar a mulher com relação à visão islâmica e à visão no cristianismo e no judaísmo. E isso seria a resposta, na verdade, pela questão de que o número de convertidas ao Islã tem crescido muito. E de cada quatro convertidos ao Islã, de cada homem que se converte ao Islã, quatro são mulheres. Ou seja, para cada homem que se converte ao Islã, quatro mulheres se convertem ao Islã. Ou seja, o número de mulheres entrando no Islã é muito superior ao número de homens que abraçam o Islã. E isso tem um motivo óbvio. Se a gente analisar a questão de como o Islã dá o valor à mulher muçulmana, de como o Islã tem uma visão com relação à mulher diferente da visão no cristianismo e da visão no judaísmo, então assim nós entendemos o fato pelo qual grande parte das mulheres tem abraçado o Islã. E isso contradiz o mito que tem a respeito da mulher muçulmana, no qual é dito que a mulher muçulmana é oprimida, ou que a mulher no Islã ela não tem seus direitos, ou que ela é vista como inferior. Isso tudo a gente vai analisar hoje, analisando a visão islâmica para alguns fatos e a visão cristã e judia com relação a esses mesmos fatos. Isso tudo, como eu disse, está dentro do livrinho A Mulher no Islã, escrito por Sherif Abdelazim. E esse livrinho, grande parte de vocês deve ter esse livrinho, A Mulher no Islã, Mito e Realidade. Esse livrinho ele faz essa comparação e todas as informações que a gente vai comentar hoje estão dentro desse livrinho. O primeiro ponto que a gente vai analisar é com relação à visão da mulher, comparando a questão do erro. Da primeira, porque a princípio assim que houve a criação, Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão e logo criou a sua companheira, Eva. Isso é comum nas três religiões, tanto no Islã, como no cristianismo, como no judaísmo. A visão cristã e judaica a respeito desse fato indicam que o erro cometido por Adão e Eva, a culpada desse erro foi Eva. E assim é descrito na Bíblia e na Torá. Qual é a visão do Islã com relação a isso? Então, se a gente olhar, analisar os versículos da Bíblia e os versículos onde Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão a respeito desse mesmo fato, a gente vai ver a grande diferença. Vejam que toda a questão, todo o restante que nós vamos ver da questão da mulher nas outras religiões, partem desse ponto, do fato de que Eva foi pecadora e que Eva induziu Adão a pecar. Partindo desse ponto, a mulher é considerada como a maldição, como o demônio, como aquela que desvia do caminho correto. Assim, ela é vista tanto no cristianismo como no judaísmo. Então, vamos ver o versículo da Bíblia onde fala a respeito dessa questão. Vejam que em Gênesis 17 diz o seguinte: Por que ouviste a voz da mulher e comeste da árvore, cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoada será a terra por tua causa. Com fadiga tirarás dela o alimento durante toda a vida. Produzirá para ti espinhos e abrolhos, e tu comerás das ervas do campo. Comerás o pão com o suor do rosto, até voltares à terra de onde foste tirado, pois tu és pó e pó voltarás. Ou seja, a culpa aqui foi de quem? De Eva, porque ouviste a voz da mulher e comeste da árvore. Ou seja, o pecado original, como é dito, teve por culpada no cristianismo Eva. E vejam que no Corão, de forma alguma culpou a mulher dessa questão. Veja, por exemplo, no judaísmo, os rabinos judeus listaram 9 maldições que foram infringidas às mulheres como resultado desse pecado. Ou seja, devido ao pecado original, a culpa sendo da mulher, as mulheres foram amaldiçoadas devido a isso. Veja o que os rabinos judeus dizem. Para a mulher, Deus deu 9 maldições e a morte. Olha quais são as 9 maldições. O peso do sangue da menstruação e o sangue da virgindade, o peso da gravidez, o peso do parto, o peso de cuidar crianças, educar crianças, sua cabeça é coberta como no luto, ela fura a orelha como uma escrava permanente ou escrava que serve a seu senhor, ela não deve ser tomada por testemunho e, depois de tudo, a morte. Vejam, isso é dito pelos rabinos judeus. E diz que é dito que os judeus ortodoxos, nas suas preces matinais, diárias, dizem: abençoado seja Deus, rei do universo, que não me fez mulher. Isso é dito pelos rabinos judeus. Em outra prece, eles dizem: louvado seja Deus que não me criou gentil, louvado seja Deus que não me criou mulher, louvado seja Deus que não me criou ignorante. Veja a comparação. Com relação, no Novo Testamento, diz o seguinte: uma mulher deve aprender em calma e total submissão. Eu não permito a uma mulher ensinar ou ter autoridade sobre um homem. Ela deve ser calada, porque Adão foi feito primeiramente e depois Eva. E não foi Adão que perdeu, foi a mulher que perdeu e se tornou pecadora. Essa é a posição do judaísmo e cristianismo com relação ao pecado original. Ou seja, a culpa desse pecado foi de Eva. Então, como o Corão nos explica essa questão? Qual é a visão do Corão com relação à mulher? Então, vejam que... olha o que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou ao Corão. Então, Satanás sussurrou-lhes a fim de revelar a ambos o que lhes havia sido ocultado de suas partes privadas. E então disse: não vos proibiu a ambos vosso Senhor desta árvore, a não ser para que não vos tornasseis em anjos e não se tornassem seres imortais. E jurou-lhes que era um conselheiro sincero. Assim, enganando-os, trouxe-os para sua queda. Quando ambos provaram da árvore, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala colocou a culpa em ambos, e a sua vergonha tornou-lhes manifesta, começaram a cobrir-se com as folhas do jardim. E seu Senhor chamou-os: eu não vos havia proibido daquela árvore e dito a ambos que Satanás é vosso inimigo declarado? Eles disseram: Senhor nosso, nós injustiçamos a nós mesmos, e se tu não nos perdoares e te apiedares de nós, certamente estaremos entre os pecadores. Ou seja, a culpa, nesse caso, era de ambos. Ambos erraram, ambos desobedeceram a Allah, e ambos foram perdoados por Allah porque se arrependeram. Vejam que em outro versículo diz: e dissemos, ó Adão, mora tu e tua zaudia, ou seja, tua esposa e companheira, no paraíso, e comam dele prosperamente, onde lhes aprover, e não vos aproximeis dessa árvore, e então sereis dos injustos. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala criou Adão e criou sua companheira e disse a eles que comessem de tudo no paraíso, exceto de uma árvore. Quando Allah subhanahu wa ta'ala proibiu eles de comerem dessa árvore, o shaitan veio e seduziu a ambos a cometerem o pecado de comer daquela árvore. E ambos erraram e comeram daquela árvore. Então, o Corão nos deixa claro que a culpa foi de ambos, tanto de Adão como de Eva. E se a gente analisar mais a fundo o Corão, nós veremos ainda que no Corão é colocada a culpa mais em Adão do que em Eva. Jamais foi mencionado o nome de Eva como culpada, ou da mulher como culpada nesse caso. Muito pelo contrário. Inclusive no Alcorão, num versículo que a gente vai ler agora, dá a entender ainda que a culpa seria mais de Adão do que de Eva. Vejam, no versículo do Corão onde diz: porém Satanás sussurrou-lhe dizendo, ó Adão, queres que te indique a árvore da prosperidade e do reino eterno? E ambos comeram os frutos da árvore, e suas vergonhas foram-lhes manifestadas, e puseram-se a cobrir seus corpos com as folhas e plantas do paraíso. Adão desobedeceu ao seu Senhor e foi seduzido. Mas logo seu Senhor o elegeu, absolvendo-o e encaminhando-o. Adão desobedeceu ao seu Senhor. Então, vejam que o Corão não coloca a culpa em Eva, nem a culpa das mulheres, nem amaldiçoa as mulheres devido a isso. Ambos erraram, ambos pecaram, e ambos foram perdoados por Allah subhanahu wa ta'ala. Essa é a visão do Islã, diferentemente da visão do cristianismo e do judaísmo. Vejam que, devido a essa questão, a gente pode olhar como algo insignificante, né? Mas isso trouxe consequências grandes dentro do cristianismo e do judaísmo, porque acabou privando a mulher de diversos de seus direitos e colocando a mulher em uma posição como amaldiçoada e como inferior. Vejam que em determinadas escrituras cristãs, nós vemos algumas posições severas contra a mulher. Vejam, por exemplo, Santo Agostinho, o que ele disse a respeito da mulher. Qual é a diferença, quer seja numa esposa ou numa mãe, é ainda da Eva tentadora que devemos precaver-nos em qualquer mulher. Eu não consigo ver qual o uso que uma mulher pode ter para um homem, excepto a função de dar à luz a crianças. Isso é Santo Agostinho dizendo a respeito da mulher. Ou seja, não deu valor nenhum nem à esposa nem à mãe, porque ambas são consideradas Eva tentadora. Então, subhanallah. Martinho Lutero, o que disse a respeito da mulher? Se elas se cansarem ou mesmo morrerem, isso não é problema. Deixe-as morrer no parto, é para isso que estão aqui. Essa é a posição de Martinho Lutero com relação, né, com relação à mulher. O que o Corão fala a respeito da mulher? Veja o que o Corão fala a respeito da mulher. Quanto aos muçulmanos e às muçulmanas, aos fiéis e às fiéis, aos devotos e às devotas, aos verdadeiros e às verdadeiras, aos homens e mulheres que são perseverantes, aos homens e mulheres que são humildes, para os homens e mulheres que fazem caridade, para os homens e mulheres que jejuam, aos homens e mulheres que guardam castidade, e aos homens e mulheres que se comprometem em louvar a Deus, para todos eles, Allah preparou o perdão e uma grande recompensa. Ou seja, homem e mulher perante Allah são iguais. Vejam, em outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: verdadeiramente jamais perderei a obra de qualquer um de vós, seja homem ou mulher, porque procedeis uns dos outros. E disse: a quem praticar o bem, seja homem ou mulher, e for fiel, concederemos uma vida agradável e premiaremos com uma recompensa de acordo com o melhor de suas ações. Então, esse é o primeiro ponto que a gente comentou. A questão do pecado original, tanto no judaísmo como no cristianismo, a culpa foi de Eva, e consequentemente as mulheres todas são culpadas eternas devido a isso. Sim, essa sura, o último versículo que eu falei, é a sura 16, versículo 97, o primeiro versículo que eu falei quanto aos muçulmanos e muçulmanas, versículo 33, sura 33, versículo 35, e outro versículo, na sura 3, versículo 195. Inshallah, eu passo depois no final as suras. Inshallah. Então, esse é o primeiro ponto que a gente ia falar. A respeito do pecado original, nós vemos que as grandes consequências que o cristianismo teve a respeito do pecado original. Devido a isso, muitos conceitos e muitas coisas foram modificadas, inclusive o fato de que, por exemplo, no batismo, onde todo bebê que nasce é considerado impuro devido à questão do pecado original. No Islã, essa questão fica muito bem clara ao momento em que Adão e Eva ambos pecaram, ambos erraram e ambos se arrependeram e foram perdoados por Allah. Ou seja, e além disso, nenhuma alma vai arcar com culpa alheia. Ou seja, ninguém tem a culpa pelo pecado alheio. O segundo ponto que a gente vai falar é a respeito qual era a visão, seja no cristianismo como no judaísmo, a respeito das filhas mulheres. Como é que era tido a questão de uma pessoa ter filha mulher? Nós vemos que, inclusive na época antes do Islã, ter filhas mulheres era um sinal de desgraça, um sinal de tristeza. E Allah subhanahu wa ta'ala no Corão condenou completamente essa questão. Mas como é vista essa questão para os judeus e cristãos, dentro das escrituras judias e cristãs? Então vejam que na Bíblia Católica, o que está escrito é o seguinte: o nascimento de uma filha é um prejuízo. O nascimento de uma filha é um prejuízo. E com o caso dos meninos, olha o que diz: um homem que educa seu filho será invejado por seu inimigo. Ou seja, ter um filho é uma honra, mas ter uma menina é um prejuízo. Os rabinos judeus deixaram o seguinte claro: é bom para aqueles cujas crianças são meninos, mas é um mal para aqueles cujas crianças são meninas. No nascimento de um menino, tudo é alegria. No nascimento de uma menina, tudo é tristeza. E quando um menino chega ao mundo, a paz chega ao mundo. E quando uma menina chega ao mundo, nada chega. Essa é a declaração dos rabinos judeus. Então, o que o Corão fala a respeito disso? Allah subhanahu wa ta'ala critica aqueles que fazem preferência por um filho menino ao invés de uma filha menina, dizendo: quando algum deles é anunciado o nascimento de uma filha, o seu semblante se entristece e fica angustiado. Oculta-se do seu povo pela má notícia que lhe foi anunciada. Deixa-la-á viver envergonhado ou enterrá-la-á viva. Que péssimo é o que julgam. Então, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a situação na qual eles ficam quando recebiam a notícia de uma filha menina, e condena essa questão. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: a Allah pertence o domínio dos céus e da terra. Ele cria o que lhe apraz, concede filhas a quem quer e filhos a quem lhe apraz. Então, subhanallah. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith, disse: aquele que se ocupa da educação das filhas e as trata benevolamente estará protegido contra o inferno. E disse também: aquele que mantém duas meninas até que elas atinjam a maturidade, ele e eu chegaremos no dia da ressurreição deste modo. E ele juntou os seus dedos. Ou seja, aquele que tenha filhas, meninas, e que cuide delas, cuide da educação delas, estará protegido contra o inferno. Então, subhanallah, a diferença da visão do Islã com relação às filhas meninas e da visão do cristianismo e do judaísmo a respeito das filhas meninas. Outro ponto é a respeito da educação feminina, como foi anunciado nesse livrinho aqui. No cristianismo e no judaísmo, é um absurdo que uma mulher se manifeste dentro de uma igreja ou que ela aprenda a religião, como no caso da Torá. Vejam que os rabinos judeus dizem que as mulheres estão isentas de estudarem a Torá. A Torá é o livro deles. E alguns rabinos declaram que é preferível que as palavras da Torá sejam destruídas pelo fogo a serem partilhadas com uma mulher. E outros ainda dizem: aquele que ensina a sua filha a Torá é como se ele lhe ensinasse a obscenidade. Então, olha a diferença. E no Novo Testamento diz o seguinte: como em todas as congregações de santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas. Não lhes é permitido falar, e devem ser submissas como a lei diz. Se elas quiserem perguntar sobre alguma coisa, devem perguntar aos seus maridos em casa, porque é vergonhoso para uma mulher falar nas igrejas. Isso está no Novo Testamento. Qual é a posição islâmica com relação a isso? Qual é a posição do Corão a respeito disso? Muito diferente. No Islã, tanto mulher como homem são incentivados a aprenderem o Corão e estudarem o Corão. diferentemente do, no caso da, do cristianismo e do judaísmo. Deve procurar aprender o Coran, e como nós sabemos, provas disso tudo, nós temos as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e as companheiras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nas quais eram verdadeiras sábias da religião. E elas foram que ensinaram grandes nações. Então, não tem diferença nenhuma. E vejam que no Alcorão, em diversas partes, fala a respeito da mulher buscando conhecimento, ou da mulher prestando juramento ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou então, como no caso da sura 58 do Alcorão, onde inicia quando uma mulher inicia falando a sura a respeito de uma mulher que buscou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em busca de uma solução com relação ao seu casamento, já que o marido dela havia declarado uma espécie de divórcio, mas que era da época da jahiliya, que era da época da ignorância. Então a mulher foi em busca de seus direitos, foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou essa mulher que ela se mantesse paciente, já que não havia nenhuma regra islâmica a respeito disso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Allah subhanahu wa ta'ala revelou uma sura inteira, um capítulo inteiro do Alcorão, para resolver o problema dessa mulher. Ou seja, não só a mulher pode falar dentro da mesquita, buscar o conhecimento e perguntar, como a mulher pode ir e buscar o conhecimento diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Outra questão que nós vamos analisar é a questão da mulher como suja e impura, como é declarado tanto no cristianismo como no judaísmo. Então, no cristianismo e no judaísmo, a mulher, no período menstrual, ela é considerada impura e suja. E essa sujeira dela, entre aspas, contamina os demais e torna impuros os demais. Vejam, por exemplo, no Velho Testamento, onde diz: quando uma mulher tem o seu fluxo regulado de sangue, a impureza do seu período mensal durará por 7 dias, e qualquer um que a toque estará sujo até a noite. Qualquer lugar onde ela senta, onde ela se deite durante seu período, ficará sujo, e qualquer lugar onde ela se sente ficará sujo. Qualquer um que toque a sua cama precisa lavar as suas roupas e banhar-se com água, e ele ficará sujo até a noite. Qualquer um que toque em qualquer lugar onde ela se senta deve lavar suas roupas e banhar-se com água, e ele estará sujo até a noite. Se for a cama ou qualquer coisa na qual ela estava sentada que alguém tocou, ele ficará sujo até a noite. Então, imaginem. A mulher, nesse caso, ela é considerada impura e suja, e essa sujeira dela, a impureza dela, contamina os demais. E vejam que, no caso do judaísmo, diz o seguinte: se uma mulher menstruada passar entre dois homens, se ela estiver no início de suas regras, ela matará um deles. E se estiver no final de suas regras, ela causará briga entre eles. Subhanallah. Então vejam que não é à toa que algumas mulheres judias se referem à menstruação como a maldição. Aí era dito que antigamente as mulheres menstruadas eram banidas e eram enviadas a uma casa chamada a Casa das Impuras. Então, subhanallah. Qual é a posição do Islã com relação a isso? A mulher não se torna nem suja nem impura, e a sujeira dela, essa impureza dela, jamais, jamais é contaminável, nem contagiosa. Simplesmente ela fica isenta de determinados atos de adoração, tal como a oração ou o jejum, devido ao fato de que ela não está pura no sentido ritual de poder cumprir com a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas isso não indica que ela seja proibida de tocar nas pessoas, ou que as pessoas sejam proibidas de estarem perto dela. Muito pelo contrário. Nada disso é proibido pelo Islã, simplesmente ela fica, tem algumas restrições, como no caso da mulher, ela tem a sua vida totalmente normal, simplesmente não pode manter relações sexuais com o marido durante esse período, mas qualquer outro contato físico entre eles é permitida, e ela não pode fazer alguns rituais, tal como as orações, 5 orações, e o jejum durante o Ramadã. Essas são as questões que são proibidas. Então, essa é a visão do Islã, em contrapartida, aquela é a visão do cristianismo e do judaísmo. Outra questão é a questão da propriedade. A mulher no cristianismo e no judaísmo tinha direito a ter propriedade ou não? Então, vejam que no Talmud, que é o livro dos judeus, diz o seguinte: como pode uma mulher ter alguma coisa? O que quer que seja dela, pertence ao seu marido. O que é dele, e o que é dela, também é dele. Seus ganhos e o que ela possa encontrar nas ruas, também são dele. Os artigos domésticos, mesmo as migalhas de pão sobre a mesa, são dele. Ter um convidado em sua casa e alimentá-lo é roubar do seu marido. Ou seja, a mulher não tem propriedade nenhuma. A propriedade é toda do marido. Essa é a visão judia com relação a essa questão. Em contrapartida, vejam que no cristianismo tem a questão do dote. O dote, no caso, seria o presente que a mulher dá ao marido, no cristianismo. O Islã, pelo contrário. A mulher tem o direito ao dote. A mulher tem o direito ao dote. O marido é que tem que pagar o dote para a mulher. E esse dinheiro, ou esse bem que ela ganha, esse dote que ela ganha, é totalmente dela. E ele não tem nenhum direito sobre isso. E mesmo em caso de divórcio, ele não pode tirar nenhum centavo do que ele deu a ela, porque esse bem pertence a ela. Os bens do Islã, o que é da mulher, é propriedade única e exclusiva da mulher. E o que é do homem, ele deve usar o sustento da casa. Ou seja, os bens do homem, ele deve utilizar no sustento da casa, da mulher e dos filhos. Em contrapartida, a mulher, o que é dela, é totalmente dela, e ela não precisa gastar nem com o marido, nem com a casa, exceto no caso de livre e espontânea vontade. Mas o que é dela, é simplesmente dela. Então veja o que o Corão diz: e concedei os dotes que pertencem às mulheres. Mas se elas, de boa vontade, vos concederem uma parte, aceitai-o, desfrutai-o com bom proveito. Então, em contrapartida, o Islã garante à mulher o direito à propriedade e o direito também de não ter a sua personalidade ser absorvida pelo marido. Como no caso do cristianismo e do judaísmo, a mulher não tinha nem sequer uma personalidade jurídica. Inclusive, seu nome, ela perdia seu nome a partir do momento que ela casava. Quando ela casava, ela era absorvida pelo nome do marido. Então, aos olhos da lei, a mulher era tratada como incapaz. Ou seja, ela não tinha capacidade nem de comprar, nem de vender, nem uma qualquer qualidade legal. Tudo que ela fizesse, todo ato jurídico que ela fizesse, não tinha valor nenhum. Ou seja, se ela tivesse feito uma compra e venda ou um contrato, tudo isso não tinha valor nenhum, porque ela era considerada incapaz perante a lei. Totalmente o contrário do que diz o Islã, tudo totalmente o contrário dos ensinamentos islâmicos, porque a mulher no Islã tem a sua propriedade, pode negociar e tem a sua personalidade jurídica, e ela jamais é absorvida com a família ao nome do marido, como no caso. Ela não precisa modificar seu sobrenome, porque ela não se torna propriedade do seu marido. E sim, simplesmente companheira do seu marido, que é muito diferente. Vamos ver mais um caso. A questão, só para encerrar, a questão do hijab. Vejam que o hijab não é só exigido no Coran. Não é só exigido no Coran. Também é dito tanto no Evangelho, no Novo Testamento, que a mulher deve utilizar o véu. Mas a diferença está na intenção. Qual é o motivo pelo qual, no cristianismo, no Novo Testamento, é indicado que a mulher deve usar o véu, e com qual sentido é indicado que a mulher no Islã utilize o véu? Então vejam que São Paulo, no Novo Testamento, disse o seguinte: agora eu quero que vocês percebam que a cabeça de cada homem é o Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça do Cristo é Deus. Cada homem que reza ou vaticina com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Cada mulher que ora ou vaticina com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça. É como se sua cabeça estivesse raspada. Se a mulher não cobrir a sua cabeça, ela deve ter os seus cabelos cortados. E para não cair na desgraça de ter os cabelos cortados ou raspados, ela deve cobri-los. Um homem não deve cobrir a sua cabeça, uma vez que ele é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é oriunda do homem, e o homem não foi criado da mulher, mas a mulher foi criada do homem. Por esta razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter um símbolo da autoridade sobre a sua cabeça. Ou seja, qual é o motivo pelo qual a mulher deve usar o véu no cristianismo? Submissão aos homens. Porque ela é submissa ao homem. Nesse sentido, é dito que a mulher deve utilizar o véu. Ao contrário, o que diz o Islã? Ó profeta, dize às tuas esposas e filhas e às crentes que elas devem cobrir-se com suas mantas, a fim de que elas se distingam das demais e não sejam molestadas. Ou seja, se distingam das demais no sentido de mostrar, a questão da posição dela perante Allah, que ela é uma pessoa crente em Allah subhanahu wa ta'ala. Então a sua posição perante Allah é demonstrada através do seu hijab, através da sua vestimenta, e que não sejam molestadas. Ou seja, proteger a honra da mulher. Vejam que, no caso, aqui no caso da aqui nesse livro, ele traz alguns dados interessantes. Que, a respeito da dificuldade ou do prejuízo da falta do hijab correto. Vejam que, ele diz que numa das pesquisas estatísticas feitas na Universidade de Queens, é dito que, primeiro, no Canadá, uma mulher é atacada sexualmente a cada 6 minutos. Uma em cada 3 mulheres no Canadá será sexualmente assaltada em alguma época de suas vidas. Uma em 4 mulheres corre o risco de ser estuprada alguma vez. Uma em 8 mulheres será atacada sexualmente enquanto estiver no colégio ou universidade. E um estudo concluiu que 60% dos estudantes universitários canadenses cometeriam algum tipo de violência sexual se eles estivessem seguros de não serem descobertos. Ou seja, tudo isso por quê? Devido à falta da vestimenta correta e falta do hijab utilizado tal como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou no Alcorão, dizendo que isso seria como forma de que elas se distingam das demais e não sejam molestadas. Então, a falta desse hijab correto foi que acarretou essa estatística extremamente assustadora. Mas qual é a diferença aqui nessa questão? De que forma é dito no cristianismo e que forma é dito no Alcorão? No cristianismo é dito que a mulher deve usar o véu como submissão ao homem. E no Islã diz que a mulher deve usar o véu em submissão a Allah. E tem muita diferença nisso. Então são essas algumas questões que a gente comentou. Para quem quiser ter mais informações a respeito disso, que vejam no livrinho A Mulher no Islã, escrito por Sharif Abdelazim, é A Mulher no Islã, Mito e Realidade. Esse livrinho eu aconselho a todos que leiam. Tem várias questões interessantes. Isso só como uma forma de análise rápida de como o Islã valorizou a mulher, de como a mulher é vista no Islã diferentemente das demais religiões. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala nos una da mesma forma que nos uniu hoje no paraíso, e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite de nós o nosso esforço, e que Allah permita que sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que a paz e a bênção de Allah esteja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.